Obrigado. 0020, clear to take off, runway 10, the wind is 130 degrees with 08 knots. Simbra, o 972. Agora pista livre. Ok. O vento no 40 graus com 08 nós, tem pouso autorizado, pista no zero. Deu de pouso na 10, voo no 972. Zero to zero, Bonnet 48, call 120.8, controle de parte, eu grupo flight and night today. 120.8, vou mais. Baixo Bonanza, final 020 airborne. Portugal 020 radar, contact at departure, climb to flight level 350, fly heading Cogbu intersection after 2000 feet. Cogbu after 1908, número 3 na aproximação, reduza, 230 nós. Reduzir 230, 1908. Controle Salvador, boa noite, 4062. 4062, controle Salvador, boa noite, acione identificação, desça para 3 mil pés, ajuste 10 no meio, Voiduna. Juste 1016. 1016. Mano, 972. 972, Paulo 50. Prossiga na minha escuta, Alfa, Kilo, Pátio 3. Previste a 01, Romeu, do Pátio 3, mas se espera atualizador. Ok, Alfa, Kilo, só no corpo é a posição 13, Romeu, é isso? 01, Romeu. 01 Romeo, beleza. Obrigado, uma boa noite. Boa noite, bom descanso. Valeu. Portugal 020, climbing to flight level 330, restrict fly heading Mossoró, Mike Sierra Sierra. Mapa level 330, direct to Mossoró, é Portugal 020. Go 1723 on the RF. Go 1723, complete approach, contact the tower 118.95, thank you. 1895, have a great day, bye. 26908, livre ELS, reporte estabilizado. 6908, formaremos a final do X-ray. 1723, report passing over Altamarca, replanning at Adlock at 1016. Report the marker. Which line by 10, the wind is 140 degrees with 08 knots, 1723. 140, very clear to land. Would you put the puppy lights a little bit down, please? Azul 4062, desça para 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado. Descendo para 2000 pés, livre LS, reporte estabilizado, 4062. Three on the glass at 5-6, driven by the right, and the remain this frequency. Approve taxi via Alpha Juliet to 10-04. Do 2562, direto Duna, desça para 2000 pés, ajuste 10-16. Duna, desce a 2000-16, ajuda 562. Portugal 020. Contact Recife Center, frequency 125.45, if enabled, 126.85, good day. 169-0, estabilizado. Afirmo. Torre, no 895. Boa noite. Boa. Boa noite, Torres 6908, visual. Torres 6908, positorizado, pista no zero. O vento no 40 graus, com 09 nós e o altímetro no zero, no 6. 1016 de pouso na 10. Sol 00, à direita, Sol 211, boa noite. 21, boa noite. Sol Salvador, boa noite, Zoom 6908, virou. Boa noite, Zoom 6908, de Alfa, Aquilo Parte 3, atenta ao sinalizador. Alfa, Aquilo Parte 3, então, boa noite. Localizador, 4062. 4062, gente, complete aproximação. Chamo torre 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, 95, boa, 4062. Boa. Azul 2562, livre LS, porta estabilizada. Estabilizada LS, porta estabilizada 2. Salvador, boa noite, Azul 4062, final, 7 minutos. Sende Azul 4062, continua a aproximação, aguarda autorização. Aguarda, 4062. Azul 4062, cheque o trem de pouso na 0140 graus 089. Livre pouso, Azul 4062. Posição do 6908. 5 Romeu. Quatro zero grau, 79. Pra top. Azul 4062, sola 06, libera a direita, chama o solo no 211. Solo 211, Azul 4062, boa noite. Desça para 3 mil pés, ajuste 1016, chegada. Correção, direto Duna. Direto Duna, identificou, desce 3 mil pés, 1017, boa, 1017. 1016 na ajuste. 1016, 3 mil no Prodigão. 7.03, o Azul 4062. Receptor localizador, azul 2561. Azul 2562. Chame torre no 895. O 2562, vai chamar a torre 102 do Simão 95, boa noite. Torre Salvador, boa noite, azul 2562 no ILS. Boa noite, azul 2562, continue a aproximação, reporta baixado, travado. Chavada. Show, travou, azul 2562. Azul 2562, livre pouso no 0. O vento 120 graus, 089. Autorizado pouso, 2562. No 70, desça para 2 mil pés, livre ILS, reporte estabilizado, ajuste 10 no 6. É autorizado 2 mil pés, livre ILS, reporte estabilizado, no 1970. 2562, sala 12, libera a direita, mantém a minha escuta. Alfa, aqui no teu pátio 3, a posição informada é 2, Romeu, fique atento ao sinalizador. Alfa, aqui no pátio 3, 2, Romeu, na sua escuta. escuta. Espera aí. estabilizado. Voo no 170. Voo no 170, chamo torre 198, decimal 95. 2895. Oi, Salvador, voo 970, boa noite, estabilizado. 7, voo 970, cheque o trem, pouso autorizado, pistão a 0, vento no 20 graus, 099. Ok, trem baixado de checada, livre pouso, pistão a 0, voo 970. Voo 970, salas 22, libera direita via Fox, mantém minha escuta, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 11. Fox Alfa Juliette, Bruno 1, na sua escuta, 970. Paulo Salvador, Gol no 1, CTR, informação, Bravo. Prossiga, Gol no 1, CTR. Gente da Bravo, autorização Campina Grande. Confirma pra gente, Silêncio, pra empresa, se foi feito alguma CHG, o plano que tá indo aqui tá para as 2h50, tá vencido. Tá bom, vou verificar. Salvador, boa noite, eu vou 1868, gente, na informação aqui, Bravo, que tinha uma autorização para ajudar. Boa noite, Gol no 868. Você está aqui, confirme com a empresa se foi feita alguma CHG. O plano está para as 2h40 e já venceu. Tráfico Gol 1868, foi solicitado para o 30 agora, 0330. Gente, vou chegar junto ao centro, só um minuto. Tá. Paulo Salvador é o nome 70. Prossiga, nome 70. Ok, nosso DLE é para 450405 e o QSL é o 42. Ok, sente. Guardando copo. 970, copia. Escuta, 970, autorizado Campina Grande, nível 370. Da coluna 0, curva à esquerda, perfeito saída Puca, transição Zipá. Aciona o transponder 5557, 120, decimal de 0, controle. Aprovado, Campina Grande, decolada 10, curva à esquerda, Puca Zipá, 5550 e 1208, controle, o 970. Qual é? Chama pronto, puxa. Gol na 098, será que o companheiro foi feito alguma CHG? Corrige alguma DLA, o plano está vencido. Só valeu 39 na DLA. 39 dessa hora? Exato. Ok, gente, obrigado. Sim.